cantar. Ai, Lisboa, Lisboa, caravela imortal, com guitarras na proa, vai passar Portugal. A guitarra portuguesa percorreu o mundo inteiro dentro de uma caravela nos braços de um marinheiro. A guitarra portuguesa tem a raça de cigana, o não sei quê de princesa, princesa romana. Ai, Lisboa, Lisboa, caravela de lua, foi ali que afinal embarcou Portugal à conquista do mar. Ai, Lisboa, Lisboa, caravela de luz, cada vela uma dela com a cruz de Jesus. A guitarra portuguesa já correu o mundo inteiro dentro do cigana, o não sei quem.